Não existe a mesma folha na floresta de mil árvores. Maior arte do ser humano tá na forma que age. Criador e suas artes, Cláudia Silva Buarque. Pra uns mitos, outros viagens de Amarildo, a sabotagem, perigo. Nunca mais sei quem eu sou por causa de amor. Até admiro João de Barro, mas prefiro beija-flor. Minha vida é andar por esse país igual Gonzaga. Atrás da flor de lis no fone, deja vão a pé na estrada. Se der saudade a Dona Irã, eu vou bater na porta. Deixe-me canteia, vou dormir na saudosa maloca. Tiro o boné, boto cartola, os tazos deixo lá fora. Quando Nando Astro Rei Israel, eu vou me embora. Pro dia nascer feliz, eu caso sem minha vitrola. Minha legião urbana joga mochila nas costas. Me dê saudade de Timaia, porque eu tenho que ir embora. Vai ver se eu tô lá na esquina, Lenina na prosa. Traga Emicida no repeat, Caetano nos beats. Paulinho na viola, Gilberto Gil na vitrola. Nas melodias de Luiz Capricho, de Dino Rosa, Zé Soares, Dinadi, Elis Regina Sabota. Traga Emicida no repeat, Caetano nos beats. Paulinho na viola, Gilberto Gil na vitrola. Nas melodias de Luiz Capricho, de Dino Rosa, Zé Soares, Dinadi, Elis Regina Sabota. Play na Gal Costa, pulando de frente na cena. Com as poesias do Chorão, meu cérebro eleva. Não é só beat flow, é cadência e essência. Não só faço rap, eu faço música, entenda. Essa é uma saudação às minhas referências. Alguns heróis morreram de overdose e outros de tiro são lenda. Alguns sobrevivem sem reconhecimento. Aqui fica meu agradecimento a quem influenciou meu canto. Porém eu canto mil canto que encanta. Toco guitarra imaginária, subiu Martinalha. Pra calmar Castelo Branco, pra agitar Cidinho e Doc. Inquérito pra dar aula, MV Bill, pra ter resposta. Coelhinho, chega mais da teu papo. Estrelas que brilham no céu e se resumem em poesia. Rimas no papel sobre o céu está em harmonia. Até hoje sua palavra de apoio me guia. Eu vi um limite, cê me mostrou que limite não existia. Seu olho pela janela, realidade me cega. E você trouxe o mundo pra dentro da minha casa. O conhecimento é como uma flor. E se você não rega, o que a mantém viva como sua vida simples acaba. Somos espinhos e cores, inversão de valores. Retorno de suas dores ao mesmo tempo com um sonho lindo. Bem mais que escritores ou compositores. Estamos fadados a profetizar tudo que tá vindo. Por isso mais respeito aos guerreiros do rap. Não desinforme pondo a culpa no meu back. Sobre quem sou, sobre minhas ações, sobre influências que merecem eternas saudações.